ser bom violeiro e também contar com a sorte. Quem sabe até ganhar um beijo doce da rainha do rodeio. Quem sabe até ganhar um beijo doce da rainha.